E aí, gente, tudo bom? Só com mais uma vez para gravar mais um vídeo. E hoje eu vou estar cantando aqui mais uma vez para vocês. Não esqueça de se inscrever aqui no canal. Deus possa abençoar a sua vida. E hoje eu vou estar cantando a música Santo Espírito, da Laura Soguedes. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Se comparar a esperança viva, tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta meu ser. E a vergonha desfaz. Tua presença Santo Espírito és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. Não é nada melhor a que se comparar a esperança viva, tua presença. Eu provei o mais doce que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Santo Espírito és bem-vindo aqui. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar sua glória e bondade. Esse lugar é o desejo do meu coração. Ser